3804, desço para 2000 pés, autorizado sinal LS, porta estabilizada. 2000 pés, reportar estabilizado, Santos 204. Um pátio militar, visual com Embraer 145, a intenção é 360 Anápolis. Força aérea 6751, pronto, cópia? Pronto. Aérea 6751, autorizado Anápolis, nível de voo 360, decola 10. Primeira curva direita, perfil da saída Arbó, após Elefa, onde intercepta a rota Upzulu 7 até Formosa. Após via rota do plano de voo 5511 no transponde, o controle 120.8, força aérea 6751. Autorizado 360 Anápolis, o controle opera em 120 decimal 80. Controle 120 decimal 80. Sente e reporte quando pronto para acionamento pushback. Reporte. Salvador, voo 1777 para o posicionamento no 5. Firme. Eu vou 1777 para push e acionamento no portão 5. 05 ao portão, gol no 777, reporte quando pronto para o táxi em coordenação aqui pessoal. Autorizado, 777. Salvador, eu vou 9250-09, pronto para puxa, acionamento. Gol 9250, pronto na 09? Sim. Coordenação aqui pessoal, lembra ela, é ponte para o táxi. Bota táxi, não, se quiser. Informe regresso para Salvador ou Feira de Santana? É, regresso para Salvador, senhora. Na presente, estou em cima da cidade de Camaçari e autorizar descida para a proa da rotatória. Centro, desce para Miciante 10, Renegão 1014, reporte rotatória visual com campo. Centro, descendo para o 1510, retornará na rotatória visual com campo, Romeu até Oscar. Round American 239 is turning the engine. American 239, taxi via Alpha Hotel Taxi Juliet. Confirm, please. Taxi via Alpha, Hotel of Juliet. Affirm. Centro Recife, 1251, alterne 1335. Positivo. 1251, 1325, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895, 6895 Afirmativo, Gol 1777, autorizando táxi em frente Índia no ponto de espera, chama 208-95. O altímetro 1-0-4, bom voo. Gente, Índia, ponto de espera 8-95 e o ajuste 1-0-4-1-7-7-7, obrigado e bom dia. Prossiga guardião 01. Sempre mantém as condições visuais que na aula 014, guardião 01. Tá 3804, complexo final, chame torre 1895. Estabilizado, vai chamar torre 10895, tá 3894. 3804. Salvador, bom dia, é o TAN 3804, estabilizado em LS 10. 3804, pouso autorizado no 0, vento 11 no 0 graus, 099. Beleza, pouso, TAN 3804. O CR 6751, reporte quando pronto para o táxi, parte militar, o altímetro 1-0-4, temperatura 29. Gol 9250, Gol 9250, intensidade muito baixa. Para o Tássio, Gol 9250, com 5050 pausa, 3:35, a Fernando Natal. 9250 da Gol, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chama 10895, altímetro 1-0-4, bom voo. Pátio Índia, 10895, ponto de espera, Gol 9250. American 239. Yes, sir, go ahead. Give the Boeing, Boeing 737-800 of Gold Company after the traffic via Juliet 2 Stand 1-1. Direita 1-2-1-9. Direita 1-2-1-9, tá? 3-2-0-4. Decolagem autorizado no 0, 090 graus, 139. Decolagem autorizado no 0, no 77. Salvador, bom dia, Gol 9250, pode estar pronto. 9250, bom dia, nem mantenha no 0 após a rolagem de tráfego da companhia. Animal 6 após a rolagem da companhia, Gol 9250. Sente, Romeu Atalásica, Sami Torre, 1895. Samara Torre, 1895, bom dia, Romeu Atalásica. Bom dia. Oi, Salvador, é o Papatango Romeu Atalásica na rotatória, visual com campo. Papatango Romeu Atalásica ingressa na final da 1-7. Ingressará na final da 1-7, o Romeu Atalásica. Um, dois, zero, oito, bom dia todo mundo. Prossiga. Autorizado em novembro alto. Controle Salvador, muito bom dia. O gol 1777 decolado na Dael Linda, passando 1600 metros. Bom dia, gol 1777, contato radar, suba para o nível 340, vai direto Leda. 340, dá presente, direto Leda, 1777. O meu hotel Oscar pouso autorizado, pistão 17, vento 1-10 graus, 099. Lindo pouso na 1-7, o meu hotel Oscar. 9250, decolou 1-3, controle 1208. 208, 9250. Controle, gol 9250, decolou, não se escuta. Bom dia, gol 9250, contato radar, suba para o nível 390, vai direto Puca. Direto Puca, 390, gol 9250. Até o Oscar falou 1-5, qual parte? Senhor estado, Beck 3, entrando no hangar da Prata, da Bata, sala azul no meio. Torre, Guardião 01. Guardião 01, sem tráfego já informado, vento 090 graus 12, nós chamando a final pro André. Para na final pro André, dá pra gente, Guardião 01. E autonomia de 445? Afirmativo. Gente, reporte no ponto para taxiway hotel, altímetro 0013 agora, o Força Aérea 6751. Força Aérea no hotel, ajuste padrão. Bom dia, Tan 32, nome e a sua identificação. Vai direto ITAP, desça para 3.000 pés, que negão na 013. Boa tarde, professor. Guardião 01 nos avistados, 090 graus, 129. É, 109. Confirma? Ativo, é a Camila. Sim, 125, Unialterne, 133-25. 251-133-25-777, obrigado. Autorizado o cruzamento da pista no 7, corrigindo, no 028, via, corrigindo, mantenha a posição e chame a torre 108.95, a mesma irá autorizar o táxi via pista. Solo, azul no lado, vai, cara, o cruzamento foi sério assim, 751 no hotel. E a 751 só pode taxiar via pista. Ingresso está pronto, a taxiar na zero. Ingresso na via pista, faz o back-track, toma ali. Autorizado Santos Dumont, Rio de Janeiro, livre voo 360, decola 110, primeira curva à direita, perfil da saída da El Leda. Após Leda, voa direto posição bridge, onde intercepta a rota Upzulu 10 até a posição SMAP, após via rota do plano de voo. 5542 no transponder, o controle 120.8, chanel 6254. Então autorizado 360 para o Santos Dumont. Zulu no zero, da El Leda Bridge, decolada 10 por mais direito, transponder 42 e o controle 1208. CNR 624 no portão 8. Confirma apenas a rota copiada? É, da El Leda Bridge, a Zulu no zero, SMAP 12 de Barbacena, Rio. Correto, 08 é o portão, após quando pronto, para acionamento pushback. Ok, reportará, obrigado, 6254. 06213, pronto para cópia Galeão 360, informação com o senhor Mike. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita. Perfil da saída da El, Leda, pós Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 10 até a posição Smap, após via rota do plano de voo. 5514 no transponder, o controle 120.8, Oceanero 62.13. Cotejamento 012, portão é posto quando pronto para acionamento e pushback. De pronto, vou sair a minha 751. Vou sair a minha 751, decolagem autorizada no 0, 130 graus, 129. Decolagem 5. 0, desce, mantenha 2 mil pés, estabiliza no localizador 1013. Direita 060. Proa 060. Manterá, proa 060. 3, 2, 1. Número 751, decolou 24, controle 208. 208, obrigado. Papa Tango Bravo, Kilo Whisky, informação em curso é Mike. A intenção só que é remetida em Veracruz. No contato radar, suba e mantenha nível de voo 360. Posição 360 no perfil da ABO, posição Elefa 675. 0 milhas de Salvador, decola da 17, primeira curva à esquerda, restrito no meio pés no corredor forte, aciona 0116 no transponder, o controle é o pé 120.8. Bravo Kilo Whisky. Correto, pátio 402 a bordo. Acionamento, chama a torre 10895, Bravo Kilo Whisky, bom voo. Parabéns. 6203-02 o portão, coordenação aqui pessoal da Freire, reposto para o táxi. Zulu 44, identifique chegada Maridessa e mantenha 5 mil pés, Mi 13. Zulu 4076, desça e mantenha 3 mil pés, navegue com 2 00 nós de indicada 1013. Desce para 3000, nós 013 o ajuste, vai repetir para 2049. 4076, segue Airbus da TAM, 8 milhas à sua frente com velocidade inferior. Cruza 3000 pés em descida. Observe o como número 2, 4076. Mais para novembro, apenas o altímetro 1013. Pronto, cópia, nível 180, Ilhéus? Afirmo, altitude 1013, 180, Ilhéus. Azul 4463, autorizado, Ilhéus, nível de voo 180, decola da 10, primeira curva à direita, perfil da saída da El, Leida após Leida, autorizado direto, Ilhéus, 5523 no transponder, o controle 120, décima 8, azul 4463. Autorizado, nível 180 para Ilhéus, decolada 1-0, curva direita no perfil da Dael, Leda após direto Ilhéus. 5523 no transponder e o controle 1208 para o azul 4463. Correto, 03, o portão é posto quando pronto, o azul 4463, pressionamento pushback. Gente, 4463. Qual a prova que o Romeu Golf Vita está mantendo? No 754, desça e mantenha nível de voo 0620, 754, chegada a Mari. Força Aérea 6751 no voo Elefa. Força Aérea 6751 da presente, projeto. Estacionário 6213, acionou, estamos com 137 a bordo, 3h40, Oceana Guarulhos, para cá. Alternada Guarulhos? Afirmativo. Obrigado, táxi via Índia no ponto de espera, chama 2895, altímetro 1013, Oceana 6213, bom voo. Ponto de espera 1895, grato, bom dia. O pé de 1013. Beleza, e ali é, tá 3216.